Olá a todos os ouvintes da segunda edição do SMD Transmissões Independentes, uma intensa seleção de música independente brasileira, com artistas de 5 estados diferentes e 5 da cidade de São Carlos. Com crescente número de participações, este ano temos uma edição dupla, que faz um panorama da diversidade da música contemporânea que passou pela Rádio Fiscar, emissora educativa da Universidade Federal de São Carlos. Você está ouvindo o Disco 1, com versões gravadas nos nossos estúdios no ano de 2008, que traz músicas cantadas, indo do rock ao regional, do rap à música andina, misturas que você acompanha diariamente na nossa programação e faz um convite aos ouvidos atentos. Aproveite a audição e, claro, escute diferente. Beleza, vamos tocar mais uma então? Vamos não, né? Vocês vão tocar, eu vou ficar aqui ouvindo, mas o que a gente vai ouvir agora então? La fiesta de San Benito. A Bolívia!